brincadeira é assim. Tem que fazer o que o compadre mandar, tá bom? Aqui no tchê é assim, é uma swingueira louca, ia, ia. Aqui no tchê é assim, é uma swingueira louca. Aqui no tchê é assim, é uma swingueira louca, ia, ia. Aqui no tchê é assim, é uma swingueira louca. Isola os braços para frente e comece a tremular. Tremular. E põe o dedo na boquinha e comece a quebrar. Joga os braços para frente e comece a tremular. Tremular. E põe o dedo na boquinha e comece a quebrar. Tem que fazer o que o compadre mandar. Tem que fazer o que o compadre mandar. Tem que fazer o que o compadre mandar. Tem que fazer o que o compadre mandar. Levante os braços, bate palminha. E vai descendo e passe a mão na cinturinha. Levante os braços, bate palminha. E vai descendo e passe a mão na cinturinha. Agora vocês vão fazer igual ao jacaré. E quero todo mundo pra direita, pra direita, pra direita, pra direita, pra direita, parado. Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, é na palma da mão. Agora vocês vão fazer igual a Renatinho da Bahia, assim. E quero todo mundo pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, parado. Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, é na palma da mão. Agora vocês vão fazer igual a Sheila Mello, assim. Agora todo mundo vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, parado. Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, é na palma da mão. Agora vocês vão fazer igual a Sheila Carvalho, assim. Agora todo mundo vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, parado. Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, é na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, é na palma da mão. Vai descendo e passe a mão na cinturinha, cadê? Levante os braços, bate palminha. E vai descendo e passe a mão na cinturinha. Levante os braços, bate palminha. E vai descendo e passe a mão na cinturinha. Levante os braços, bate palminha. E vai descendo e passe a mão na cinturinha. Viu como fica tudo mais gostoso quando você faz o que o compadre manda? Tchê, du du du du.